Portal do Arrocha. Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo. Dia duro no trabalho que acabou comigo. Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir. A saudade de você é visitar frequente, e nem a sua tia chata que irritava a gente. Ah, saudade da gente. Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta. A Julinha tá banguela, o Pedro só apronta. O que faltava do carro eu já quitei a conta. Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler, e só na página 70 entendi você. Naquela página que diz: o amor é fogo e arde sem se ver. Como é que tá aí? E você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada. E você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Fala alto aí de cima que eu preciso ouvir. Como é que tá aí? Até que eu tô dando conta. A Julinha tá banguela e o Pedro só apronta. O que faltava do carro eu já quitei a conta. Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler, e só na página 70 entendi você. Naquela página onde diz: o amor é fogo e arde sem se ver. Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada. De você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Aí de cima fala alto que eu preciso.